Controle 99 decolou, ó, Zuno 7, controle 19 decimal 35, tem um bom voo. 0935. Uno 612, autorizado pouso, pista 28, vento variável até 240, entre 170 e 240, até meia dúzia nós. Uno 612, autorizado pouso, 128. O vento agora 230 com 02. A Lima tem. Quem é Lima tem? 28, boa na 755. Meia 12 no solo aos 20, esquerda 121 decimal 9. Esquerda 219, igual no meio era 2. Resumo 75 no 07, autorizado, chame táxi. O 755 tá livre, 220 graus, 04 nós. Eu decolar 28, boa, 9, 755. Cheguei 04. Alfa Juliette 04, boa, número 2. Condo 077, line up and wait. Condo 077, line up and wait, runway 28. Solo, voo no 856, informação hotel, voo, boa tarde. Boa tarde, voo no 856, aguarde de Copa Recife. Guardando, a pista tá com interdição? Sim, ativo, operando com a 28. Gente. 0077, clear takeoff, 230 degrees, 02 knots. Condor 077 is clear takeoff, runway 28. Condor 077, airborne 24, maintain heading to 3,000 feet. Contact Salvador Control 19025. Condor 077 at 2,000 feet, 19025. Thank you, bye-bye. Salvador, boa tarde, papai tem Whisky Oscar Uniform. Whisky Oscar Uniform, desce para 1.000 pés, informo o 767, decolada 28, tá mantendo proa. Pra iniciar a curva após 3.000. Deixa para 1.000 pés, informa o final de 3 milhas da 17. Gente, descida para 1.000 pés, vai reportar final de 3 milhas da 17, Luiz Cássio Uniforme, paciente do tráfego. Sendo 5056, Gomo 856. Boa noite, 56, autorizado 390, Brisque 58 para Recife, decolada 28, mantém pro hotel 30, depois curva direita, perfil da Aron Melim. 1935 controle, torre 23, 50, 56, 56 no transporte. Bom, 856, vamos ter um flashback na mesa. Camarada, obrigado. Aerotaxi 13175, 219 a bordo, 420 de autonomia, alterna Galeão. 13175, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da pista 28, chega a torre 118, decimal 3, ajuste no 011, uma boa noite. E 11, Juliette Alfa, 183, próximo ao ponto de espera da 3. 3 milhas, Whisky Oscar Uniforme. Livre pouso no 7, 200 graus, 049. Livre pouso no 7, 200 com 04, gente. quiosque uniforme, no solo aos 28, táxi livre, estacionar frequência livre. Obrigado, boa tarde. É 720, aguarde cópia, o altímetro é 1011. 1011, nossa, escuta. Hotel Lima Tango. Prossiga. Hotel Lima Tango, você está mandando 500 para o corredor certo, está a 1 minuto de buraquinho. Está vivo com o campo para a pausa na 1744. Afirmativo, informe no través norte da torre, sem interferir com o eixo da 1028, seu tráfego de aproximação. Ok, informe no través norte para girar base para 17. Hotel Lima Tango, informará no através norte da torre. Boa noite, tá 3175, ponto espera 28, pronto. 3175 tá autorizado, a linha é decolar pista 28. Venta agora 270 graus, 049. A linha decola 28, gente, então é 3175. A 3175 decolou aos 32119 decimal 35, tem um bom voo. 1935, bom dia, boa noite, tá? 3175. Torre Salvador, uma boa noite, é o voo no 601, sinal de 3 milhas de baixo travado. Voo no 601, está autorizado, pouso pista 28, 240 graus, 049. Tive pouso na 28601. Afirmativo, tem livre base para 17, o hotel Lima Tango, sobre a cabeceira está autorizado o pouso, 250 graus, 049. Hotel Lima Tango, sobre a cabeceira 197, hotel Lima Tango. Gol 1856, autorizado o táxi via Juliette, Alfa e Golf no ponto de espera 1 no 8 decimal 30. boa noite, 5-6, via Juliette Alto Golfo, ponte Esperança 23 para a torre, obrigado, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, é 5488. 5488. Continua a aproximação da 28, aguarda a pista livre, 270 graus, 049. A companhia baixa checada, aguardando a pista livre, 35488. 6601 no solo aos 35, esquerda 121, décimo 9. Esquerda 219, vai chamar o 609. Tá livre, seu táxi vai estacionar na frequência livre, seu solo foi 35, Lima Tango. Tá, portanto, não tá. Gol no 601, no cruze, ataque foi Alfa, prossiga o táxi via Aquilo, pátio 3 e informe para ingressar no pátio principal. Prossiga, cruza Alfa, Aquilo, pátio 3, portará para ingresso principal, 601. Voo 601, autorizado táxi para o pátio principal, portão 07. Deixe o táxi para o pátio principal, portão 7, 601. Webjet 6702, copia a autorização. É o 6720. 6720, confere, copia a autorização. Pronto, copia. 6720, autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela rota Pesulo 14, decola da pista 28. Após a decolagem, mantenha a proa até passar o nível 030. Após curva à esquerda, saída Gole, Eval, após Eval, Crate. Controle 119-35, torre 118-30. Acione 5060. Solo Salvador, 355-88, livro Anel. 5588, aguarde a aeronave da Gol e após prossiga via Alfa e Kilo. Após Alfa e Kilo. O Webjet 6720 copiou o nível 340 para o Galeão via Pesulo 14, decola 28, mantém a proa até cruzar o 030, após curva à esquerda na Gole, transição Eval e Crate, controle 1935, torre 1835060, transponde Web 6720. 6720, o cotejamento está correto, reporte para acionamento. Vai reportar 6720. Trip 5488, autorizado para seguir o táxi via Alfa e Juliette para a remota 14. Alfa Juliette, remota no passo 88. Salvador, boa noite, 56, boa noite, próximo à espera da 28, pronto. 6720, autorizado no 2, informe para o táxi. Chamaremos. Pronto para decolagem. 260 graus, 049, está autorizado, a linha decola pista 28. A linha decola 28, voo no 856. Entry 567 clear, push, start, report the taxi. Decolada aos 42, 11935, bom voo. 1935, boa noite, 56. De coordenação para Brasília, o altímetro é 1011. 1011 teria saída prevista, senhor? A saída é Gole Eva Ofito, decolando da 28 com curva à esquerda. Leval, muito obrigado. Webjet 6720 para o táxi. Estamos com 143 a bordo. Autonomia de 3 horas e 20 minutos. Alterna Guarulhos. 6720, autorizado táxi via Índia, Alfa e Golf no ponto de espera da 28118, decimal 30. Vive táxi via Índia, Alfa e Golf, ponto de espera 28, torre 183, Webjet 6720. Salvador, ground sign 002, ready to copy. 8002, stand by clearance to Galeão, QNH is 1011, stand by. 1011, right. Thanks, Seven taxi is cleared via Juliet, Alpha and Golf at the holding point, contact tower 118.30. Roger, via Juliet, Alpha, Golf, 118.30, hold